Casa e Love, em nome de Damas, produção de eventos. Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunta se depois vazei. Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip, e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada ouvi algo, volta pra mim. Hackearam-me dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me, hackearam-me. Lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip, e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada pra mim, hackearam-me, hackearam-me, dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me, hackearam-me. Se acaso de madrugada ouvi algo, volta pra mim. Hackearam-me, dizendo ainda te amo.